Rádio Baré, 4.895 kHz. Ondas tropicais, Manaus, Amazonas, Brasil. Olá, esse é o JCS 15, informação para quem decide, a live do Jornal do Comércio. Todo dia, a partir de acompanho pela Rádio Baré, aí pelas ondas tropicais da nossa queridíssima Rádio Baré, 4.895 kHz. Estamos entrando ao vivo aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, também pelo YouTube do Jornal do Comércio, e a gente não pode deixar de lembrar também do portal do Jornal do Comércio, que é o portal JCAM, no endereço jcam.com.br. Estamos aqui para falar das notícias do dia, mas também para ter um bate-papo hoje recebendo, tendo a satisfação de receber o ex-governador José Melo. Mas tudo isso é o JCS 15, informação para quem decide. Então, como eu falei, a gente está entrando ao vivo aí para ter um bate-papo aqui com o ex-governador José Melo, que nos dá a satisfação de estar aqui nos históricos estúdios da Rádio Baré. Ex-governador, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado a todos que conseguem fazer essa quantidade de informações que vocês produzem aqui, quer indo para Rádio Baré, que é pelo Jornal do Comércio, por toda a outra rede que vocês têm aqui. Parabéns a todos vocês por todo o trabalho. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo, né, a mim e a você. Espero que Deus possa nos abençoar e a gente possa ter aqui assim, uma entrevista que venha enriquecer o conhecimento do povo do Amazonas. Legal. E olha só, antes de a gente começar a conversar aqui com o ex-governador José Melo, né, que nos dá a satisfação de estar aqui para esse bate-papo assim bem informal, falando sobre, principalmente sobre eleições de 2022, todo mundo na expectativa disso, vamos falar do portal do Jornal do Comércio, que é o portal JCAM, que tem sempre informações úteis e relevantes. E hoje também a gente tem uma informação aí de polícia, né? Bem interessante, porque a gente está no Novembro Azul, que é o tempo da gente valorizar o homem, valorizar, e principalmente a gente tem que valorizar, não pode esquecer também dos idosos, né? Os idosos que fazem uma parte tão importante da sociedade, que cada vez mais a gente vai ter mais idosos com esse movimento natural que temos aí da evolução dos cuidados médicos, os paliativos com essa questão da terceira idade. Então sempre os idosos vão ser alvo de muita atenção. E a polícia, a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas fez, nesse dia de hoje, um resumo, né, de uma operação aí chamada Vetus 2. Aí a gente tem a fala da delegada Andréa Nascimento, que falou um pouco sobre o que foi o balanço dessa operação, exatamente lutando contra esse crime que a gente não aceita, que é ver realmente a exploração dos idosos na cidade de Manaus. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, está participando hoje do dia D da Operação Vetus. Essa operação foi programada, planejada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e está sendo executada por todos os estados e mais o Distrito Federal. A operação ela se iniciou no dia 15 de outubro e está finalizando hoje. E nesse período, o Estado do Amazonas cumpriu mais de 700 diligências domiciliares, resultando em 12 prisões e mais de 200 inquéritos policiais, termos circunstanciados e medidas protetivas instauradas na sede da delegacia e nos outros municípios do estado. Pois é, aí a gente vê imagens aí exatamente da coletiva que foi dada, todo o aparelhamento aí da Secretaria de Segurança que atuou nessa operação. Uma operação importante realmente, como a gente falou, né, de ter esse cuidado. Aí a gente vê 12 prisões realizadas, né, uma série de diligências. A gente lamenta que ainda seja necessário encontrar prisões, olha só, inclusive imagens aí de situações degradantes, acredito que locais onde estavam alguns idosos que foram recolhidos, realmente em situações inaceitáveis, né, de cuidados que os nossos idosos precisam ter, muito contrário a isso que a gente está vendo aí nessas imagens. Mas então a gente encerra aí, Danilo, e a gente volta aqui nosso bate-papo agora com o ex-governador José Melo. E aproveito para falar um pouco sobre isso logo de início. Como é que o senhor vê, ex-governador, professor José Melo, como é que o senhor vê essa questão ainda dos idosos ainda estando tão vulneráveis aí, depois de uma vida toda dedicada, muitas vezes até ao cuidado dos filhos, e muitas vezes eles mesmos colocam os idosos de uma forma tão degradante? Pois é, é lastimável, né? Infelizmente, o Brasil ele não cuida bem dos intervalos da vida, né? Você vê, a gente vê crianças ainda abandonadas, aí você vê a juventude sem esperança, sem emprego, sem nada, e você vê os nossos idosos, os nossos velhinhos, etc., submetidos a coisas como nós vimos agora. Tudo isso é lamentável, porque lá nos idosos tem todo um trabalho feito para que hoje a gente tenha a situação que tem do ponto de vista do crescimento do país, etc. Está lá. Sacrifício que eles fizeram a vida toda. Aqui na ponta, você tem a esperança de futuro. Se você forma bem aqui essas crianças, essa juventude, a gente tem futuro. Então, eu acho que esse é um tema que nós poderíamos discutir durante muito tempo, porque é o país que não cuida dos seus filhos jovens, crianças, e não cuida dos seus idosos, é um país que precisa repensar os seus conceitos de país, né? Então, eu lamento muito, lamento profundamente que esse tipo de coisas aconteçam, né? Mas eu quero dizer que eu fico assim feliz, porque essas ações foram ações integradas no país inteiro, né? Então, é uma ação que eu acho que vai dar bons resultados, né? Porque isoladamente é como você enxugar gelo, né? Exatamente. E professor, o senhor falando de experiência, falando de idade, o senhor tem uma vasta experiência política, né? De vida também. É. E de repente, hoje, o senhor está colocando essa experiência na volta, no seu retorno à política, numa pretensão de sair como candidato em 2022. Eu queria que o senhor falasse um pouco, primeiramente, sobre essa sua experiência. São quantos anos e quantos mandatos? A gente consegue resumir isso aí? Pode, na verdade, vamos resumir. Eu, filho de seringueiro, analfabeto aos 14 anos de idade, comecei minha vida, meu pai veio para Manaus, fui vender fruta na rua, tive uma experiência nisso também, de jardineiro. Depois aprendi datilografia, virei datilógrafo da Universidade do Amazonas, tive uma carreira lá. Depois fui delegado do Ministério da Educação, em seguida secretário de Educação do Estado por duas vezes, secretário de Educação do município de Manaus uma. E aí tive uma série de exercícios de Secretaria de Estado, Secretário de Governo, Secretário do Interior, Presidente do IDAM, Deputado Federal duas vezes, Deputado Estadual de uma vez, Governador e Vice-Governador. Então, comecei lá atrás, ainda vendo Gilberto Mestrinho voltar do seu exílio para assumir o governo. Passei por esses governadores todos, onde ocupei esses cargos todos. Bem, então, a gente adquiriu ao longo de todos esses anos muita experiência, muita vivência, né? Muito conhecimento, porque eu me dediquei 42 anos ao interior do Estado. Esse exercício todo desses mandatos, eu ficava praticamente no interior. Então, a gente chega agora a essa idade, tendo sido governador, tendo tentado implantar como governador um projeto de desenvolvimento sustentável que fosse, ao mesmo tempo, preservando a Zona Franca de Manaus com toda a sua bagagem, mas também olhando um olhar para as nossas riquezas regionais, para, do ponto de vista sustentável, trabalhar essas riquezas para gerar emprego, renda e qualidade de vida do povo. Não foi possível naquela altura, porque eu fui cassado. E eu agora, depois de passar esses mais de 3 anos e meio recolhido, eu passei estudando, mas me dedicando muito ao meu estado, ao conhecimento do meu estado. Retomo agora a matriz econômica ambiental, que era objeto do meu governo lá atrás. Retomo agora, digamos assim, relançando para conhecimento e também para que o povo, a academia, todos, enfim, coloque o seu conhecimento e também a sua experiência e melhore o que a gente está apresentando aí para, se Deus assim o permitir, e o povo também, e a gente possa lá atrás, quando a lei permitir, né, nos lançar candidato. Hoje somos pré uma candidatura a deputado estadual para, na Assembleia Legislativa, contribuir para o formato dessas leis que serão necessárias para que a matriz econômica ambiental possa dar àqueles que queiram vir investir aqui no Amazonas a segurança jurídica que eles precisam do seu negócio. Resumindo, é isso. Perfeito. Foi um excelente resumo, professor. Inclusive, vindo no professor, a gente sempre espera uma qualidade nesse tipo de apresentação. Agora, quando o senhor fala assim, a busca de uma nova matriz econômica ambiental, né? Na verdade, com foco ambiental. A gente pode dizer que isso está, de alguma forma, fomentando a tão esperada bioeconomia? E por que que a gente hoje não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo ilustrativo, a questão, por exemplo, até mesmo a questão da produção de um insumo básico para a nossa região. Por exemplo, a questão de peixe, né? A gente, o amazonense come muito peixe, pelo menos gosta muito de peixe, é ligado à nossa cultura, mas a gente precisa importar peixe de Roraima, de Rondônia. A gente não tem uma produção suficiente nem para a nossa própria demanda interna. Por que que a gente está tão amarrado e não consegue desenvolver essa tão desejada bioeconomia? Bem, a Zona Franca de Manaus é maravilhosa para nós, tá? Mas ela também é culpada disso. Foi a Zona Franca de Manaus, com as suas riquezas, a receita crescendo, deu aos governadores todos os recursos que eles precisavam para se bastar. E esqueceu que a Zona Franca de Manaus era, ao mesmo tempo, uma espada na nossa cabeça, porque um ministro de mau humor pode mudar os conceitos da Zona Franca e prejudica aqui. Então, eu olho para o futuro, eu olho lá na frente. A Zona Franca de Manaus aqui, mas as nossas riquezas que estão aqui do lado, que são imensas, também possam ser objeto de desenvolvimento científico, tecnológico, elas possam vir gerar um produto. Um exemplo, a gente tem aí 80 anos de fornecimento de potássio para o agronegócio brasileiro. O Brasil importa 90% do potássio que precisa para o seu agronegócio. O nosso potássio está naquela região de Altaz, a 750 metros de profundidade, quase a céu aberto. Por que não explorar? Por que não tirar o Brasil da dependência da importação? E agora, quem trabalha em agronegócio está passando um problema terrível. Elevar o preço do potássio lá para cima e o Brasil está de calças curtas. Então, eu defendo que o potássio, os milhares de outras atividades que nós vamos falar aqui no seu programa, se você me permitir, possam também, arrimado na ciência, com a ciência do lado, a gente possa desenvolver tudo isso. Quanto representa 80 anos de fornecimento de potássio para o agronegócio brasileiro? Mais de 100 bilhões. É justo deixar isso assim? Não, né? Então, a gente pretende. É justo, por exemplo, você deixar o nióbio de Presidente Figueiredo lá, quando o mundo todo requer um material de altíssima qualidade, entra em tudo hoje, turbina de avião, chapa de navio, fuselagem de avião, entra em tudo. 96% está no nosso território, do estado do Amazonas, 4% está lá fora, 2% no Canadá, o resto espalhado. É justo deixar. Então, é justo, por exemplo, nós termos 20% da água doce disponível na terra e termos sol e termos peixe de altíssima qualidade e não sermos o maior produtor de peixe de água doce do mundo? Eu não considero isso. É justo você ter uma floresta tropical? O Amazonas tem um terço da floresta tropical do Brasil. O Brasil tem 49% da floresta da América do Sul. Nós temos um terço, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 97% preservado. Se o mundo pagasse pelo serviço ambiental que essa floresta presta hoje, seriam 55 bilhões de dólares a preço de ontem. 278, 79 bilhões de reais para os cofres do estado do Amazonas. É justo abrir mão disso? Então, eu vejo as nossas riquezas aí, e eu agora, quando eu era governador lá atrás, nós reunimos ambientalistas do mundo todo, 9 embaixadores, reunimos o mundo e discutimos 3 dias no Hotel de Selva os viéses econômicos do estado do Amazonas. Daí surgiu a matriz econômica ambiental, fruto de uma frase de um ambientalista que disse: não, vamos criar uma matriz econômica, social e ambiental. No tempo, o social ficou incluído no desenvolvimento, mas o ambiental entrou forte. Então, aí eu agora peguei o projeto que foi aprovado naquela época, exploração racional do nosso minério, exploração racional, você falou ainda há pouco, né, dos polos de biocosmético, dos polos de biofármaco, né, porque estão aí, não é? Exploração sustentável de madeira manejada, peixe em cativeiro, né, a questão das, nós falamos ainda há pouco, dos minérios em grande quantidade, e agora um case, né, uma coisa que veio nova agora, né, que é você ter o crédito de carbono. Até então era orelha de freio, ninguém sabia da existência. Há muito tempo se fala, mas ninguém via. Agora, né, com a entrada dos Estados Unidos no processo, aí sim, um agente de peso, porque os Estados Unidos, o Brasil, a China, a Índia e a Rússia sozinhos poluem 93% da terra. Então, se esses agentes ficassem fora, Como é que se podia discutir preservação ambiental com esses agentes todos fora? Agora, um dos agentes, no caso, os Estados Unidos e o Brasil, vieram para dentro do contexto de preservação. Né? Então, agora os Estados Unidos têm alguns bilhões que vai jogar no fundo de carbono, e aí a gente pode sonhar que o mundo que hoje se abastece da pureza que a nossa floresta faz, do que eles colocam na atmosfera de sujeira, o mundo pode dizer, não, espera aí, vamos deixar aquela floresta em pé, mas vamos pagar por aquilo. Bem, então, a matriz é isso aí. Então, agora, nós temos uma outra pernazinha da matriz, que é o crédito de carbono, que agora, pela primeira vez, a gente pode sonhar em ter. Né? Porque lá atrás da COP do Japão, o assunto veio à tona. De lá até a COP de Paris, o crédito de carbono existe. Só que só era dado para empresas que tinham devastado um pedaço de área de floresta e era dado para eles reflorestar. Só que eles reflorestavam com pinheiro, que depois cortavam para fazer papel e celulose. Então, era só para o rico, rico para o rico. Depois, em Paris, veio o conceito de que, não, vamos dar uma olhada nas florestas tropicais. Mas ficou até hoje esquecido. Né? Agora não, eu vi na COP26, todo mundo falando de que as florestas tropicais, eu não estou falando só do Amazonas, não. Se você vê o trópico todo, você tem floresta aqui, tem no centro da África, tem na Ásia, né? Estou falando em todas essas regiões que com as suas florestas fazem chover, umidade, equilíbrio, o clima. Estou falando disso aí. O mundo tem que um dia chegar à seguinte conclusão. Não, isso tem que permanecer como está. Mas não é justo deixar quem é dono disso aí de mãos abanando. Então, Fred, pela primeira vez, essa questão do crédito de carbono, eu vejo assim uma luzinha lá no fim do túnel que possa vir lá, mas um pouco mais na frente, o Amazonas possa se, digamos assim, receber o correspondente, ou pelo menos a metade do correspondente, do que teria direito pelo sequestro de carbono que essa floresta presta, o serviço ambiental que essa floresta presta. Legal. Professor, esse assunto é um assunto fantástico, a gente tem que desenvolvê-lo até mais, tem muitas questões aí em aberto que a gente precisa discorrer, mas eu queria voltar um pouco, o senhor está... A gente falou um pouco da sua experiência política e agora da sua volta, do seu desejo de voltar à política nessa missão, né, nessa missão na Assembleia Legislativa, exatamente para tentar fundamentar, dar condição para que se consiga esse projeto aí de se colocar em prática da nova matriz ambiental. Mas nesse período que o senhor ficou afastado da política, como é que foi a reflexão? O que o senhor conseguiu maturar dessa experiência que foi, acredito que não tenha sido uma experiência muito positiva no caso de a sua saída da política, né? De repente, o tempo todo o senhor esteve presente nos grandes processos políticos do Estado, né? E de repente o senhor pegou um período aí de reflexão. Como é que foi isso? De que forma o senhor absorveu isso e de que forma isso, de alguma forma, serviu de alimento para essa sua nova fase? Fred, muito obrigado. Deixa eu te dizer, eu havia prometido a mim mesmo que eu não voltaria a esses dois temas. No entanto, em homenagem à forma gentil com que você está me tratando aqui, suas perguntas inteligentes e também o grande apreço e admiração que eu tenho pelo fundador desta casa aqui, meu saudoso e querido amigo Guilherme Aloysio. E vamos voltar ao tema. Vamos lá. Eu fui tudo isso que eu falei, mas eu fui cassado. E fui cassado por compra de voto. Né? Uma eleição onde eu ganhei por 173 mil votos de diferença. Meu adversário não ficou satisfeito. Entrou na justiça e fui cassado. Motivo da minha cassação. Uma senhora chamada Naiblé havia comprado voto. Essa senhora não satisfeita de uma acusação feita a ela, ela entrou na justiça. Para e passo, segui o meu processo de cassação, o mais rápido de toda a história política do Brasil. Foi assim, um estalar de dedo, eu fui cassado. Bom, ela continuou na justiça. Agora ela ganha o processo, transitado em julgado, a justiça reconheceu nas instâncias todas que a dona Leblé não comprou voto. Mas eu fui cassado por compra de voto. Então, tu imagina o que é uma pessoa que veio lá de baixo, subiu, cresceu, etc., lutou a vida toda, chegou, queria ser, tinha um projeto de futuro para o Estado, que era a matriz econômica e ambiental, começou a implantar, teve o cuidado de reunir as pessoas que viriam ajudar, ambientalistas e tal, e de repente tudo isso por águas abaixo. Então, isso foi um trauma muito grande para mim. Logo em seguida veio outro, uma operação da Polícia Federal sobre desvio de verbas na saúde no Estado do Amazonas, onde eu, José Melo de Oliveira, então governador, havia sido acusado de fazer parte dessa quadrilha. Assim, eu não conhecia o senhor Mohamed, nunca tínhamos falado um com o outro, mas estava sendo acusado de, com ele, formar uma quadrilha. Aí você vai lá, legislação de formação de quadrilha, as pessoas têm que se conhecer, têm que fazer uma organização, cada um tem uma tarefa, etc. e tal. Então, se eu não conhecia, bom, mas tudo bem, vamos lá. Hoje qualquer um pode ir lá no processo. Ele está lá, 7.000 e poucas páginas, pode ir lá, não corre em segredo de justiça, vocês podem ir lá e vocês vão verificar que esse carequinha aqui já fez a sua defesa e na defesa está lá aprovado tudo que eu sou nesse processo Pôncio Pilatos do Credo, né? Tu sabes que Jesus chegou, né, pregando fé, amor e esperança, mas isso era contra os romanos, né, que eram subjugadores, e os romanos se aliavam à estrutura de poder local, no caso se aliaram às lideranças sacerdotais e realenses aqui em cima, e decidiram que Jesus tinha que morrer. Massacraram e crucificaram. 50 mil anos depois, escreveram o credo. Está lá, padeceu sob Pôncio Pilatos. Devia ser assim, padeceu sob o jugo romano, né? Então, eu sou desse processo Pôncio Pilatos do credo. Mas bem, eu estou me defendendo lá na justiça, está agora na justiça estadual, estou me defendendo. Com a graça de Deus, isso vai ter o denominador comum que eu espero. Bem, quando isso aconteceu na minha vida, eu passei 133 dias preso e 1.140 dias de tornozeleira eletrônica. 3 anos e tanto. Bem, isso para mim foi, digamos assim, uma coisa assim terrível, né? Como se de repente eu morasse debaixo de uma casa e ela fosse implodida comigo dentro, né? Mas eu fui para uma espécie de imersão, né? Eu peguei esses 4 anos, botei para estudar, me abeberei nos livros, no conhecimento e tudo, e fui fortalecer a minha vida espiritual enquanto ser humano, né? Eu havia esquecido que Deus existia e ele me deu tudo que eu tinha, depois ele me tirou de uma vez. Aí eu entendi que quem tudo dá, também tudo tira, né? Então, primeira lição é que eu, agora eu tenho consciência de que Deus existe e estamos juntos, né? Eu como filho e ele como pai. Segundo, que tudo isso que aconteceu comigo serviu para fortalecer a mim enquanto ser humano e também melhorou para os conhecimentos que eu agora tenho para poder discutir assim com absoluta tranquilidade a matriz, futuro dos nossos filhos, etc. Então é assim, Fred, tudo na vida é um ensinamento. Então eu aproveitei a minha dor, né? O meu couro está muito mais grosso, né? A minha mente está muito mais aberta, mais tranquila, e eu aproveitei tudo aquilo como um ensinamento, que é o que eu vou daqui para frente usar. Não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor nesse velho coração aqui, né? Só tem um único desejo, lutar pelo futuro do povo do Amazonas através do que eu acredito que é o futuro, que é a matriz econômica ambiental. Perfeito. E falando da matriz econômica ambiental, há o argumento de que talvez essa luta, né, talvez ela tenha uma esfera... que ela talvez tivesse um retorno maior se fosse, por exemplo, na esfera federal, uma vez que muitas das legislações que estão sobre a questão ambiental, elas têm esse escopo, né, federal. O senhor, por que a opção pelo Estado para ela disputar assim, cadeira na Assembleia? A legislação, ela é federal ou estadual? Uhum. Ela é até municipal. Tem município, tem suas leis, né? Então, bem, então você tem uma lei maior que estabelece as regras gerais do meio ambiente. Aí o Amazonas adaptou suas leis a isso aí. Só que agora as leis do Amazonas precisam ser, digamos assim, readequadas a esse novo momento que é explorar nossa riqueza. Bom, e as leis federais, elas também têm que ser modificadas para que as duas possam... Olha só, como foi que se combateu o Covid? Desenvolveu-se uma vacina e os entes federados, Estado, União e município se juntaram para vacinar. Se o município dissesse eu não vou fazer, se o Estado dissesse eu não vou fazer, não adianta ter a vacina. Então, o mesmo exemplo que foi feito com a vacina que combateu o Covid, precisamos agora ter o governo federal e o governo estadual juntos para formar um conjunto de leis, ou melhor, modificar para que isso aconteça. Então é o seguinte, eu escolhi a esfera estadual porque eu já sim, Fred, eu já tenho escritas essas leis. Então, como diria, no prelo, né? Com meus próprios, estão lá guardadas. Uhum. Né? Que eu espero apresentá-las na Assembleia. e espero que eu possa ter no Amazonas deputados estaduais e senadores eleitos nesse próximo pleito que possam também abraçar isso aí. E o mesmo que eu fizer aqui, eles vão fazer lá. Né? Se isso acontecer, bom, uma coisa que eu vi com muita alegria essa semana, o presidente da República é numa feira de nióbio. Oh, legal, não tinha tido nenhuma, nunca tinha tido nenhuma. Há uma feira de nióbio com o presidente da República? Ótimo, porque 96% dele está aqui no meu estado. Então, já é uma porongazinha lá no fim do túnel, né? Até acesa assim. Então, é assim, tem que construir aqui e construir lá. E tem que ser convergente, né? Puxar um para um lado e um para o outro. Nós vamos continuar como estando hoje. Zona Franca de Manaus, com 24 bilhões de receita para o estado do Amazonas, mas o interior abandonado, esquecido, porque não tem dinheiro suficiente. Tanto faz qualquer governador que entrar, não tem dinheiro suficiente para fazer tudo isso. Montados em bilhões de dólares. Pô, nos deu a chance de, pelo menos, uma parte desses bilhões se transformar em receita para o estado, para que o governador possa construir escola de qualidade, hospital de qualidade, tudo, entendeu? Essa é a proposta, de forma muito simples. Olha o convite, o apelo. Venha para o Amazonas, produzir de forma sustentável, fazer um produto que tenha selo verde e contribua para a preservação da floresta. Para isso, tem que ter as leis, tem que ter todas as normas, para que o empresário diz, não, eu vou porque eu tenho a segurança jurídica, institucional e ambiental para produzir lá naquele estado, entendeu? Esse é o caminho, né? Perfeito. E há outro óbvio, vamos dizer assim, em relação à questão dessa matriz econômica em torno do meio ambiente, é a questão da pressão internacional, né? A gente observa aí, inclusive, o próprio atual presidente, o presidente Bolsonaro, e de alguma forma ele recuando um pouco daquela posição do início, né? Acho que às vésperas da eleição ele tem flexibilizado bastante muito dos seus posicionamentos e também na questão ambiental, feito algumas aberturas aí para esse diálogo, né? Porque em algum momento ele nunca teve essa diplomacia de buscar um diálogo com os interesses internacionais, que são muitos, a gente sabe, em torno da Amazônia. Como é que o senhor observa essa pressão e de que forma a gente conseguiria fazer com que as pessoas compreendessem a necessidade exatamente da gente desenvolver a economia e não utilizar o meio ambiente como algo que venha impedir, por exemplo, da gente ter a abertura de portos, a gente ter resolvido a situação da BR-319, que está aí há anos, né, nesse estique e puxa, e a gente não consegue viabilizar uma saída rodoviária aqui do estado. Como é que o senhor vê essa questão? Porque muitas vezes essa pressão internacional ajuda até mesmo internamente no próprio país a impedir que a gente desenvolva aqui na nossa região. A pressão internacional, ela é lógica, né? É uma pressão que é do ponto de vista econômico. Por que não deixaram explorar uma das maiores minas de diamante que tem em Roraima? Fizeram uma reserva. Por quê? Porque se aqueles diamantes entrassem no mercado, teria um desequilíbrio no mercado de diamantes. Então, as forças entraram, não deixaram, fizeram lá uma reserva e perdoaram a dívida externa brasileira. Né? Essa é uma situação. Dois, você falou no presidente da República, né? Não vou entrar no mérito na forma dele. Cada ser humano tem sua forma, né? Mas é assim, o presidente, ele não tem que conhecer tudo, né? Teria que ser os assessores que teria que alertar. Olha, não é assim, é assim. Tem que ser feito assim, tem que ser feito assim. Então, eu acho que tudo foi um aprendizado. Ao longo do tempo, ele acabou entendendo que a forma tem que ser essa. Então, hoje, ele já domina as coisas e já recuou. Isso é grandeza. Não recua quem é prepotente. Uhum. Né? E veja, eu não estou dizendo que eu vou votar em ninguém, não. Nenhum candidato a presidente da República terá meu voto enquanto não mostrar o que vai fazer nos próximos 4 anos. Eu estou dizendo a situação fática. Né? Então, ele, Jair Bolsonaro, ele agora volta, né, reconhecendo isso tudo e sabendo que os caminhos para você chegar ao denominador são outros e não aqueles que muita gente trilhou. Né? Então, mercado internacional. Não adianta você achar que pode pressionar, que as regras do jogo não são essas. É pesos e contrapesos. Né? Por que tu achas que os chineses, depois de 2 ministros terem esculachado a China, ficaram quietos e continuaram sendo o maior comprador do Brasil? Porque a China tem bilhões para alimentar e os grãos estão aqui no Brasil. Então, no jogo internacional, é isso que funciona. Então, você tem que sair daqui, levanta ali, vai para ali, etc. Nesse jogo todo, a Amazônia foi vendida durante muitos anos como uma virgem que ninguém tinha que desonrar. Era uma virgem, ninguém toca bolas. Mas o mundo enriqueceu como? Com os recursos naturais, né? Tirou tudo. A Europa da época dos visigodos era tudo árvore, que tiraram e hoje não tem. Mas a Europa está rica. Os Estados Unidos foram todos e dizimaram aquela região toda e hoje tudo tem grãos, né? Tem mais de 2.000 plataformas de petróleo na plataforma continental, inclusive lá no polo. E por que não pode ter plataforma de petróleo na foz do Amazonas com aquela imensa bacia de petróleo que tem lá? Bem, então a gente tem que ter modos, né? E você tem que ir ali, tá? Porque a chuva que chove lá tem que chover aqui. Só que para chover aqui, a gente tem que convencer, olha, pode chover que não vai molhar, está tudo tranquilo, é igual que vocês fazem, certo? Esse jogo precisa saber jogar, porque senão você tem no contraponto a pressão internacional e nem o Brasil, nem qualquer país emergente tem condição de jogar esse jogo na porrada, né? Não tem. Então, vamos lá. Aqui, puxa aqui, dali, etc. E você vai aos poucos conseguindo. É o meu modo de avaliar, é o meu modo de pensar. Pode ser que eu esteja errada. Mas é assim. É assim. O Brasil tem, digamos assim, duas moedas de troca importantes. Fred, na tua visão, quais serão as duas grandes crises da humanidade no futuro? Água. E alimento. Uhum. Brasil tem. É o único país que ainda tem muitos territórios para agricultar. Pega um carro e vai de ponta a ponta dos Estados Unidos. Está tudo plantado, não tem mais onde plantar nada. Mas a população cresce. Vai no mar, só tem metade do peixe que tinha 70 anos atrás. Mas a população cresce. Vai em qualquer lugar do mundo, mas você vem no Brasil. Grãos, etc. e tal. 20% da água doce no Amazonas. Podemos ter milhões de toneladas de peixe criado em cativeiro sem ferir a floresta, sem derrubar uma árvore, sem nada. Então, no contexto do futuro, das duas crises internacionais, o Brasil está aqui como um pêndulo, né? Podemos fazer isso. Agora, vamos fazer? Vamos. Em regras ambientais, sem ferir a floresta, sem nada. Esse tipo de conversa, todos os ambientalistas querem ouvir. Tanto é que vieram para cá, passaram 3 dias comigo no hotel de Selva e construíram comigo a matriz, inclusive incluindo a BR-319. Tu sabia disso? Não. A BR-319 seria asfaltada. Eu apresentei duas propostas. A proposta foi aprovada, eu fui voto vencido. Minha proposta era BR-319, tem 110 quilômetros até o Tupana, antropizado. Caria da Vasca, aqui, cria um gado, em Minas Gerais. Depois tem 400 e poucos quilômetros, que é o trecho do meio. Completamente floresta e a maior biodiversidade da bacia amazônica está ali, de fauna e flora. Tirar isso é um crime contra a natureza. E depois tem os 200 quilômetros até o Maitá e Porto Velho, tudo asfaltado. Qual é o problema da BR-319? O trecho do meio. O que fazer com o trecho do meio? Eu propus como governador meter uma cerca, fazer uma estrada parque. Uhum. Os ambientalistas que estavam comigo disseram, não precisa. Ali corre a fibra ótica. De 80 e 80 metros, bota uma câmera. Pega o exército brasileiro, coloca ele numa ponta e na outra. Ele vai ser o fiscal, com câmera de monitoramento em tempo real. Asfalto, a estrada acabou. Bem, depois eu fui caçado e isso perdeu no tempo. Mas a BR-319, Fred, tem um problema. Que está na ordem econômica. Qual é o problema da ordem econômica da BR-319? É que 98% do modal de transporte do Amazonas é balsa, navio e rebocadores. Da mesma maneira que você não muda a matriz energética da China de um dia para o outro, você também não muda isso. Mas a BR-319 é extremamente importante para nós. Então eu acredito que num tempo mais longo, um pouquinho mais longo do que a gente gostaria de ter, eu gostaria de andar naquela estrada toda asfaltada. Vai acontecer uma coisa em função de outra. Os rios do Amazonas, todos, são todos eles rios absolutamente tranquilos, não estão assoreados. Se você vai aos rios do mundo todo, só tem a metade, foram assoreados. Se você vai ao Mato Grosso, está do mesmo jeito, só tem a metade, né? Bem, de água. Mas nós temos um rio que está assoreado, é o Rio Madeira, que hoje tem uma hidrovia que retira riquezas que tem no sul do Brasil e no Brasil central, desce pela hidrovia do Madeira, vem até Itacoatiara, que é a soja da Chapada dos Parecis. Fora disso, o milho, vem tudo por ali. Bem, o Rio Madeira era um rio absolutamente tranquilo. Fizeram duas hidrelétricas. O impacto ambiental sem procedente. Primeira grande cheia que veio, inundou tudo e acabou com o bananal, tudo no Madeira. Fruto daquilo ali. Dois, como aconteceu isso? De Humaitá para cima tem muitas pedras e praias. Então, essas não conseguiu dar a volta. Aí, dinamitaram as pedras. Todos aqueles milhões de material fininho foram depositados no Madeira. Afora disso, a mineração no Madeira tem 100 anos. Gragas, etc. Isso provocou um assoreamento no Rio Madeira, que está próximo da cidade de Borba. Antes o problema era de Humaitá até Porto Velho. Agora já devia ter seco para baixo. Então, daqui a 50, 100 anos, sei lá, o Madeira será um rio de difícil navegação. Não adianta você cavar, fazer o canal aqui, que no próximo ano a própria correnteza do Madeira vai mudar de canal. Então, eu acho que essas circunstâncias do Madeira irão inexoravelmente implicar no asfaltamento da BR-319 para ser o canal dessa produção lá na frente. Imagino que com o projeto aprovado na matriz, que é monitoramento completo, com câmera, com tudo, com... Digamos, eu falo o Exército Brasileiro porque tem credibilidade, né? Mas pode ser outra instituição que tenha também, não é? Eu acho que será assim. Mas assim, embora eu quisesse que fosse amanhã, pela minha experiência e vivência, acho que não será amanhã. Acho que isso vem por decantação quando o Madeira apresentar ao Estado do Amazonas e ao Brasil os problemas que virão, com certeza, decorrente da mão humana, né? Que entrou lá para querer fazer uma coisa que Deus tinha feito, bem feito, e está aí, né? Perfeito. Melo, você sempre foi conhecido por ser um hábil articulador político, né? Não à toa você tem uma carreira política tão extensa, né? E tão exitosa. E hoje está se lançando de novamente voltar à política como deputado estadual. E como é que está essa sua articulação em torno de lideranças, né? Uma vez que você fez durante um bom tempo parte de um grupo hegemônico que hoje está um pouco dissolvido, né? Mas ao mesmo tempo também eu acredito que não tenha... alguma ligação com você, né? Como é que está essa construção, essa reconstrução de José Melo enquanto um ente político articulador também de forças políticas ao seu redor? Veja bem, eu era delegado do MEC, o Mazinino me convidou para ser secretário de Educação, de lá eu viro político, né? Fui deputado muitas vezes, né? Fui bem votado, etc. Bem, tive essa carreira que você tudo viu. Só que, em todos os cargos que eu ocupei, eu era o William Arão, né, do Flamengo? Sim, sim. Eu era o... Carregador de piano. Piano, né? Eu nunca aparecia para entrevista contigo, porque eu estava atrás, né? Bem, parecia aquele segurança dos presidentes, né? Estão lá, mas não fala, está lá. Então, é assim, eu ajudei muitas lideranças políticas na sua carreira, né? E quando chegou a minha vez, e eu tinha um compromisso do meu grupo político de que seria a minha vez, né? Eu ajudei o ex-governador Eduardo Braga a ganhar uma eleição contra o Amazonino. Eu ajudei. Ele perdeu em Manaus por uma diferença enorme de votos. A diferença veio do interior com o meu trabalho. E ele assumiu um compromisso que eu seria governador um dia. Mas o vice-governador dele era o Omar. Aí chegou na hora o Omar disse, não, mas foi a minha vez. Eu tinha quase 70 anos, aceitei. E fui ser vice do Omar, com o compromisso de que eu seria a bola da vez. Quando chegou na hora de eu ser a bola da vez, o Eduardo disse, não, eu quero de novo. Mas tu quer ser três, eu só quero ser uma. Bom, ele veio para um embate político comigo e levou uma surra de 173 mil votos. Não aceitou, o resto tu já sabe. Então é assim, o que aconteceu com o grupo político que nós formamos desde o Gilberto para cá? Implodiu. Nunca mais ninguém ganhou eleição. Por quê? Porque o carregador do piano estava fora. Com todo respeito às lideranças todas que tem, mas era eu que carregava o piano. Então, o Eduardo Braga implodiu o nosso grupo político. Ele perdeu a eleição, Omar perdeu a eleição, Mazonino perdeu a eleição, e aconteceu uma outra coisa que eu achei que foi um desserviço para o Estado do Amazonas. Um dos caras mais preparados que eu conheci na Câmara Federal foi o Paulo Dornei Avelino, defensor ferrenho da Zona Franca de Manaus, perdeu a eleição com o esfacelamento do nosso grupo político. Um desserviço para o Estado do Amazonas, na minha visão. Está aí, o grupo está esfacelado, acabou. Agora cada um querendo juntar os cacos. Mas cristal, você pode até unir, mas fica a cicatriz, sim, né? Então, aí está cada um para o lado agora. Eu, de minha vez, tenho a humildade de começar lá embaixo, para o deputado federal de novo. Então, o que estadual, eu, né? Estadual. É o que eu quero, lá embaixo, uhum, né? Para defender as minhas teses. Outros vão disputar outras coisas. Para mim não importa. Eu, humildemente, quero começar por baixo. Eu tenho 75 anos de idade, né? Então, vou lá por baixo, etc., de novo. Mas o grupo, Fred, está todo esfacelado aí. E é muito difícil juntar esses cacos de novo, né? Então, nós éramos o Rio Negro, os Solimões, né? Que juntos formávamos o Amazonas, do ponto de vista político, um grupo imbatível, né? De repente, esfacelou isso. E hoje nós não somos mais nem o Tarumã, né? Porque todo mundo aí está se esfacelando. Eu lamento muito, porque juntos a gente construiu muitas coisas, né? O grupo construiu muitas coisas, etc. E lamento também que esse grupo, que teve toda essa chance, não tenha imaginado há 40 anos atrás uma matriz econômica e ambiental, que se isso tivesse acontecido, nós tínhamos pelo menos umas 6 zonas francas de Manaus de receita para o Estado hoje. Então, Fred, assim, do ponto de vista professoral, é dessa forma que eu respondo a sua pergunta. Tá ótimo. Olha só, a gente já avançou bastante aí no nosso bate-papo, nosso tempo, né? Teria com certeza muito mais questões a colocar, mas a gente, é sempre bom deixar um gosto de quero mais, né? Yeah. E quem sabe uma outra oportunidade que a gente... Desculpa lhe interromper. Por favor. É assim, a matriz, ela, do ponto de vista de lançamento de um tema, ela está aí. Só que cada item daqueles da matriz pode dar vários programas, né? Com certeza. E aí, se você quiser... Com certeza. Eu estou à disposição, a hora que você quiser, para discutir. Tem assuntos muito, muito relevantes e com certeza o senhor será chamado para... Que é um assunto que eu quero deixar aqui, só uma interrogação. Com certeza. O Brasil tem problema de geração de energia elétrica, né? Certo. Porque a matriz de geração dele, parte dela, depende da natureza, de chuvas, né? Mas nós temos a Foz do Amazonas, que fica a 750 quilômetros do Nordeste e fica a 2.000 e poucos quilômetros da parte mais longe do Brasil. A pergunta é... Por que não tirar 1% do que o Rio Amazonas deposita no oceano para levar água para o Nordeste, transformar o Nordeste numa região extremamente hídrica do sul do Brasil e resolver de uma vez por todos os problemas hídricos do país? Aí teima em tirar do São Francisco, que não aguenta mais, está assoreado, não tem mais água, as matas ciliares foram retiradas, as suas nascentes foram retiradas, e o Rio São Francisco está morrendo todo dia. O centro do Brasil está morrendo todo dia porque assoreou tudo. Mas nós temos aqui, vamos tirar daqui. Os americanos são mais inteligentes. Pegaram o Mississippi e o Missouri, transformaram o Mississippi e o Missouri no rio navegável e toda a produção de costa a costa americana, toda não, grande parte dela, navega em balsas, em navios, etc., no Mississippi e Missouri. Mas ele, o Mississippi, está vivo. Então, a chuva que chove lá não pode chover aqui? Então fica aí o desafio para esse turma aí que quer ser senador, não tem, etc. Aí, pega essa maneira. Uhum. Não é? Fantástico. Professor, eu queria primeiramente agradecer em nome do Grupo Jornal do Comércio. O senhor sabe que o senhor é de casa. O senhor foi amigo do nosso presidente de memória, Guilherme Aloysio, que é uma figura que marcou a história aqui no estado do Amazonas, né, sendo um apoiador do desenvolvimento do estado, né, de buscar realmente que o trabalho desse resultado para a vida das pessoas, né? Acho que esse testemunho ele deixou aí e continua, né, nesse legado que é o trabalho que a gente tem de levar adiante isso. Então, eu queria agradecer. Com certeza, o espírito de luz dele está aqui dentro, viu? Porque com certeza. Isso que você falou tudo era o que ele era, né? Perfeito. E aí, a minha pergunta, além de agradecer pela sua presença e dizer que estamos de portas abertas, que o senhor é de casa realmente, o senhor tem encontrado nessa seu retorno, o senhor tem dado algumas entrevistas, encontrado pessoas também na rua, e certamente o senhor, pela sua simpatia, pelo seu jeito, que o senhor permanece do mesmo jeito que sempre foi, inclusive como governador, encontrei com o senhor sempre foi a mesma pessoa, não teve essa coisa de subir a cabeça, o senhor tem tido muitas alegrias de encontrar pessoas que não via há muito tempo e de repente estão lhe apoiando pelo fato de ficarem felizes de ver o senhor retornar à política? Na verdade, eu todas as minhas andanças, eu encontrei só alegrias. E apenas 3 pessoas que me deram os cascudos. Né? Eu tive a oportunidade de conversar, etc. E depois eles passaram o pano aqui no cascudo que me deram. Então, é assim, só alegria, graças a Deus. Que bom. Então, muito obrigado e sucesso. Nossos votos aqui, obrigado. Que o senhor tenha êxito aí na sua pretensão de voltar à política. Se Deus quiser. Muito obrigado. Tá bom, então esse foi o JC às 15, eu sou Fred Novaes, a gente está encerrando aqui a nossa live do Jornal do Comércio, dizendo que a gente está com esse áudio subindo aí para as ondas tropicais da Rádio Baré, e também essa nossa entrevista vai ser transformada num ping-pong, num bate-papo aí no nosso querido Jornal do Comércio em versão impressa. Então esse é o JC às 15, informação para...